sete. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz. E bem que eu quis ouvir eles duelando com Tuts e eu no bis. Ah, sonhei tanto em tocar blues. Mais de vez, mais de sete. Com Big Ben do Billy May, Recovery Train, Jazz Hall of Fame e Tuts também. Solos mil só pra mim, pra mais ninguém. Pro Tuts, ok, achei. Thank you. Ça fait des années que cette question m'épuise.